represento milhões de embriões que estão nascendo do povo. Sou o mais louco sentimento dos que não tem mansão no país da vitória régia. Mano, é eu que fiz essa história de miséria. Que escorra meu sangue nessa porra que é só uma prévia. Nessa comédia de gente, Sodoma e Gomorra é comédia. Cês não tem ideia do que nós é pra essa plateia. De Playboy, de Clube Tietê, de Clube Espéria. Na minha estreia, fiz ele estremer que nem geleia. Tô nem aí não pra essa nação sem as rédeas. É tipo gonorré no palco, espaga pau e via nós essa virose. Dos papelotes, cês que se fode de overdose. Tipo cirrose, quem se fode? Só os bebum, eu passo pra qualquer um. Mas sou um número com destino traçado. Saí do útero, mas parece que saí do intestino delgado. Cagado no campo minado, metro a metro. Pro seis eu sou analfabeto, mas eu uso o cérebro. Sou um maestro com o dialeto das bocas. É lá que cês me procuram, cês querem loucura, eu tenho toda. Cê chega de carrão, no mó sonzão se faz. Mas pro seis, cuzão, eu quero é mais. Eu sou ladrão, cês são boizão, sai no gás. Que é vocês que traz, nós aqui foca atrás. Efeito colateral, tamo nas ruas. É Deus no céu e nós aqui, aleluia. Nós não recua não, ladrão. É com nós, seus boys, seus cuzão. Efeito colateral, tamo nas ruas. Morre um, morre dois, nós continua. A carne é crua, o sangue escorre. Faz a tua, que nós tá no corre. Falam de mim por aí, é. Me viram ali, me viram por aqui. Na captura as viatura me procura. Tão com os revólver, mas não resolve, não me cura. Pena de morte é documento assinado. Cena de sorte, vai vendo até o momento. Não fui assassinado, só tô confinado a viver que nem fera. Eu não vou ser finado, então você já era. Não é brinquedo não, nem a ficção do Spielberg. Essa ponta é só a ponta do iceberg. Só quero que vocês enxerguem que é meu pão de cada dia. E é vocês que me põem nessa correria. Me dão armamento, material bélico. É cano, não é mérito, mano. Mas do que eles estão chiando? Não deram pano quando eu precisei. E agora estão me acusando do que? De eu infringir as leis? Efeito colateral, tamo nas ruas. É Deus no céu e nós aqui, aleluia. Nós não recua não, ladrão. É com nós, seus boys, seus cuzão. Efeito colateral, tamo nas ruas. Morre um, morre dois, nós continua. A carne é crua, o sangue escorre. Faz a tua, que nós tá no corre. Sou mais um cidadão comum, parte da equação. Suspenso a favor do vento, no olho do furacão. Congelo no coração, a um passo do meu limite. Vivendo a guerra civil, o pavio da dinamite. Quem já viu, sentiu, sabe do que eu falo. Da sensação de ver todo esforço e pelo ralo. É rápido, é no estalo, mas cê não acredita. Não quer se envolver, sem saber, já tá na briga. Instiga, esfrega na cara do Zé Ninguém. Que quer ter, mas não tem poder, vai fuder alguém. Com os outros tá tudo bem. Passa batido, lava a mão, ignora a situação, tranquilo. Estilo burguês, herança colonial. Séculos e séculos de tradição nacional, afinal. Tanto faz favela ou senzala, desde que militarmente controlada. Apavorada, mal informada, quase um nada. Mas ao mesmo tempo armada e revoltada. Armadilha acionada, que agarra o predador daqui pra frente. A caça que ameaça o caçador. O terror era quase ficção pra você. O ladrão na televisão, ali só pra ver, pra te entreter. Telejornal, cobertura total. A cena é de cinema, mas na vida real. Não leve a mal, acho que sua casa caiu. A segurança dos seus, herança tá por um fio. Dá calafrio no patrão, perceber que a oposição mudou de posição e tá aí no seu portão. Ladrão contra ladrão, cada um por si. A sua realidade, o futuro que eu já previ. Tá tudo aí, pra quem quer e pra quem não quer ver. Melhor correr e rezar pro próximo não ser você. Efeito colateral, tamo nas ruas. É Deus no céu e nós aqui, aleluia. Nós não recua não, ladrão. É com nós, seus boys, seus cuzão. Efeito colateral, tamo nas ruas. Morre um, morre dois, nós continua. A carne é crua, o sangue escorre. Faz a tua, que nós tá no corre. Ai, boizinho, cheio de dinheiro. Precisei. Você me tirou de maloqueiro. Enquanto dava tempo de evitar o que tá acontecendo, vocês nem se mexeram. Só me fudeu. Agora vocês querem falar isso da paz.